Novamente na ativa, caçador de harmonia, levando uma ideia pros manos que vivem na periferia. Dia após dia, reto do infernal, sou fenômeno do mal. A vida vale menos do que um real. Sinceramente, eu fico pensando o que vai ser daqui pra frente. Se isso não mudar, o diabo dá com a mão e toma com a pá. Por várias vezes eu ouvi essa frase: pare antes que seja tarde. Só que muitos não deram ouvidos, preferindo subestimar o perigo. E hoje os seus crânios servem de morada pros grilos. Morada pros grilos. E hoje os crânios servem de morada. Enquanto eu vou rimando, a maldade prossegue. Já vi vários corpos serem disputados pelos vermes. O ímpio não tem valor, o ímpio é sofredor. O perdedor apodrece antes mesmo de estar morto. Então faz muito bem antes de aprontar. O respeito é ser em qualquer lugar. Ouço que estou ali falar, cai não pague para vacilar. A maldade prossegue em ritmo acelerado. Tô ligado muito bem no que eu faço chegado. Tiro pra tudo que é lado, multidão, confusão, conclusão. Muita gente em volta de um caixão, chorando a vida de alguém que se foi em vão ou não. Vai saber, só Deus quem sabe, eu não sei de nada. Mosquito de chumbo não entra em boca fechada. Mantenha-se no seu lugar, fique firme e forte. Ou então pegue carona no expresso pra morte. No expresso pra morte. Prossegue, já vi vários corpos serem disputados pelos vermes. O ímpio não tem valor, o ímpio é sofredor. O perdedor apodrece antes mesmo de estar morto. Que o ímpio fala muito, mas não mesmo mais cedo. Essa é a lei do gueto. Escuta, escuta, escuta, preto. Que te falece o parceiro Uzi. Aquele que o demônio tenta, tenta e não ilude. Toma aquele que procura salvação, irmão. Aquele que tem Jesus no coração. Não me deixe iludir, não me deixe enganar por aqueles que pretendem me matar. Pelo cabuloso, amado e perigoso, vestido venenoso e cada célula do corpo. Tô aqui pra falar, alertar aqueles que insistem em se matar. Você pare com isso, ouça o que eu digo, valorize seu amigo. Não, não colecione inimigo, não subestime o perigo. Pare com isso, se vir é bom, bom, bom, bom, bom demais. Ao invés da guerra, guerra, viva, viva, viva a paz. Enquanto eu vou rimando, a maldade prossegue. Já vi vários corpos serem disputados pelos vermes. O ímpio não tem valor, o ímpio é sofredor. O perdedor apodrece antes mesmo de estar morto. Enquanto eu vou rimando, a maldade prossegue. Já vi vários corpos serem disputados pelos vermes. O ímpio não tem valor, o ímpio é sofredor. O perdedor apodrece antes mesmo de estar morto. Aí quando eu vou rimando, a maldade prossegue, sangue bom. O invejoso não tem espaço. O fraco não alcança a vitória.